Boa noite, galera, tudo bem? Eu tô me sentindo uma igreja de crente hoje, hein? Esse louvor. Eu até saí ali fora ver a placa, ver, será que igreja é essa aqui? Deus o livre, fiquei arrepiado até. Fez lembrar dos bons tempos, pô, bons tempos. Há pouquinho tempo atrás, né, que eu tô com 19 anos agora. Me fez lembrar uma coisa que o Bob falou agora no início, bacana isso. A gente não perder aquela questão de que o reino é principal e cultura segundo plano. Eu me lembro quando eu cheguei na comunidade, que ainda era Gólgota, né? A gente não tinha mudado ainda para Zadok. Eram 12 peões, era antigo, eu sou do começo. Eram 12 peões que curtiam metal, e eu era o 13, a ovelha branca, no caso, né? Que não curtia metal, e não curto também. Mas uma coisa que foi bacana é que o fato de eu não gostar de metal, não ser da cultura, eu sempre fui muito bem aceito na comunidade. A gente se reunia sempre no final de tarde na igreja, o pessoal das antigas lembra disso, para oração, e um dia eu estava, começo da igreja, assim, né? Não conhecia muito bem esse negócio de metal, né? Para mim era rock pauleira, né? Rock pauleira. Não sei como é que fazia com os dedos, né, tal. Daí, eu conversando com o Osias, eu falei assim para ele, pô, legal, conheço esse negócio de metal, né, não sei o quê. E ele falou assim, pô, mas que banda você gosta, assim, de rock, então? Eu falei, não, eu gosto de música calminha, mas se for de rock pesado, assim mesmo, e cristão, eu gosto do Catedral, assim, né? Dele, legal. Não, não conheço, mas legal. Mas isso é só para você entender o meu naipe, né? Mas graças a Deus eu nunca levei nenhum preconceito dessa comunidade. Sempre fui, levei por outro sentido, né? Mas sempre houve um espírito cristão, e a gente nunca deve perder isso. O reino é principal, cultura em segundo plano, né? Claro, né, se você puder enxotar quem curte sertanejo, melhor, né? Mas sem preconceito, gente, por favor. Gente, eu estava esses dias assistindo um reality show, é assim que fala em inglês? Reality show? Um BBB, né, internacional. Muito interessante. Que é, talvez alguns já assistiram, está passando no Multishow, acho, não sei lá. Consiste da seguinte forma, são 8 participantes homens nerds, né, caras que só estudam, são muito inteligentes, tem um cara lá que entrou com 16 anos, numa mega faculdade lá, e são 8 moças que são fúteis, ou seja, são muito lindas, né, são modelos, tal, mas se preocupam só com roupa, beleza, e para você ter uma base, não sabiam nem o nome do presidente americano, porque é nos Estados Unidos o programa, não sabiam o nome do presidente, e uma lá, e outra falou que a capital dos Estados Unidos era Nova York. Né? E a gente sabe que não é. Né? Se a gente, nós errarmos, é tudo bem, de outro país, mas, pô, lá, né? Interessante que eles colocaram um nerd com uma moça, e daí tinha competições, né, valia dinheiro, tal, legal, né? A intenção do reality show, né, é fazer uma coisa nova, a intenção da televisão é impactar, para chamar atenção, ganhar, né, audiência. Mas o mais bacana foi o final, terminou, tal, alguns dias, e daí teve a confrontação, né? O que houve de experiência? E eu achei muito bacana, porque os nerds, eles se tornaram mais bonitos, arrumaram o cabelo, se tornaram mais autoconfiantes, porque eles estavam do lado de uma moça que era bonita, que era, sabia tudo de roupa, de sei lá, coisa transada, legal, bacana. E elas se tornaram um pouco mais assim, com tato para as coisas da vida, que a vida não é só pô, shopping, não é só praia e cuidar do cabelo e tal. Foi muito bacana que tanto um como o outro ajudou na autoestima. Quando você olhava para aquelas moças e ouvia as respostas, você falava assim, pá, meu Deus do céu, que graça tem essa guria, o que tem na cabeça? E quando você olhava para os caras, você também pensava assim, como é que pode ser tão assim, só pensa nisso e não pensa em viver, o cara não pensa na praia, o cara não pensa em outra coisa, só pensa em matemática e tal. E um influenciou o outro, mudaram o pensamento, mudou, né, a questão da autoestima. E eu quero falar um pouquinho sobre isso e peço que você abra a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 14, Romanos 14 ou 14. Acharam? Abra lá. Se você é um membro da igreja, trouxe a sua Bíblia, tem um visitante do seu lado, ceda com gentileza a sua Bíblia para o visitante ver. Se do seu lado é um outro membro que não trouxe a Bíblia, olhe nos olhos com um lindo sorriso e diga: crie vergonha na cara, vagabundo. Né? Romanos 14. Que isso? Que isso? Porra, meu. Que isso? Porra. Que é consagração da água santa? É do Rio Jordão ou não? Não, só toma água se for do Rio Jordão. Ah, então beleza. Vamos consagrar. Depois você traz uma oferta simbólica de R$1.000 cada copo, tá? Que eu vou orar aqui. É, Romanos 14, versículos 5 e 6. Vamos lá? Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor o come. Porque dá graças a Deus, e o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Eu estava lendo esse texto a gente usa muito quando tem confronto com outro irmão de outra igreja. Já parou para pensar? Não, você crê assim, eu creio assado, então, olha, tem um que faz diferença assim, outro assado, então fica nessa. Né? Eu estava lendo esse texto e estava pensando uma outra questão, que não seria um combate de crente com crente. A questão das duas classes de pessoas que tem dentro da igreja. Dentro da igreja e na sociedade. Dentro da igreja e na sociedade existem duas classes de pessoas que você pode pensar e ver, pá, qual que eu faço parte. Existe uma que faz distinção entre dia e dia. Para ela, ela nasceu de um jeito, se formou de outro jeito, ela conheceu um tipo de pessoa, ela tem um gosto, mas ela está sempre mudando. Ela tem uma opinião, ela tem um sonho, mas ela está sempre mudando, mudando. E existe uma outra classe que, para ela, sempre fui assim, eu fui educado assim, não posso mudar minha personalidade, meu caráter é assim, e amanhã vai ser assim também. Para um, hoje é de um jeito, amanhã vai ser diferente. Para outro, hoje é de um jeito, amanhã vai ser igual. E você pode parar para pensar qual é a sua forma de pensamento. Tem pessoas que vêm na igreja e daí vem um anúncio aqui, né? Olha, agora nós vamos começar aqui com um culto tal, ou com um evento tal, ou vai ter tal. Tem uma pessoa que diz assim, pô, legal, agora vai. Nossa, agora, poxa, vai crescer. E nós vamos fazer isso e tal. A outra pessoa, não vai dar certo. Eu já fui tentado, né? E, afinal de contas, tem outra igreja A e B que já fizeram isso e não deu certo. E assim vai. São duas classes. Isso não é uma coisa que você muda a pessoa, né, passando uma informação, alguma coisa assim. Não, está dentro dela. Ela que decide mudar. Ou ela continua tendo os dias iguais. A minha vida é assim. Nasci pobre, vivi pobre, vou morrer pobre. Nasci daquele jeito, né? Ah, eu não tenho sorte no amor, então eu vou casar com sem vergonha, tal, ele vai me trair, eu vou morrer viúva ou solteira. Ah, eu nasci tímido, vou ser tímido, não consigo falar em público. Ah, eu tenho esse pecado aqui, eu não vou me livrar dele, porque não adianta, já tentei, já confessei, voltou, então vou continuar com ele. Ou existe outro tipo de pessoa, que é, não, eu tenho essa vida assim, mas vai mudar, daí quebra, cai a cara, né? Vou tentar de novo, ah, mas já falaram para mim, desiste, para, não, mas eu quero mudar. Isso tem duas formas de pensamento. E o pensamento é o que muda a nossa vida. É o pensamento que muda a nossa vida. Deus, ele trabalha na sua mente. O termo bíblico fala em coração, porque o judeu tinha como centro das emoções o coração. Então, você olha Deus falando, o coração do povo. Mas é que o centro emocional, para o povo judeu, aquela linguagem daquela cultura, era o coração. Na nossa cultura mais ocidental, fica mais claro falar que Deus trabalha na sua mente, mudando os seus pensamentos. E você tem que entender uma coisa, que Deus precisa da sua cooperação. Ele não vai mudar os seus pensamentos, ele vai sugerir, e você que tem que decidir em mudar os seus pensamentos. E você tem poder para isso. Sabia disso? Você tem poder. Quer ver? Vamos fazer um teste científico? Por favor, fechem todos os olhos. Feche. Aliás, fechem todos, vírgula, os olhos, né? Não feche todos os olhos. Por favor, feche os olhos. Sem abrir os olhos, imagine, por favor, um limão bem grande. verde, né? Bonito. Bem bonitão, verde. Agora você pega uma faca, bem lentamente vai cortando esse limão. Ele é tão suculento que ele espirra um pouquinho do seu suco e escorre um pouquinho do suco, tá? Mas você vai cortando o limão. E agora que você terminou de cortar esse limão, ele está escorrendo um pouquinho do suco, você pega ele, espreme ele um pouquinho, mas só um pouquinho, tá? Que vai sujar um pouquinho a tua mão desse suco. Isso. Leva um pouquinho na boca esse limão e pinga umas gotas na sua boca. Ótimo. Pode abrir os olhos. Chega de fazer careta, gente. Juntou água na boca ou não? Tem algumas pessoas que ficam assim, né? Tem um desesperado, né? Tinha um no fundo que eu não vou falar quem é que estava assim. Ó. E é homem. Estava assim. Né? Perigoso fazer essas experiências, né? Tem algumas pessoas que se revelam. Então, vocês perceberam que um único pensamento, uma imaginação sua, movimentou saliva, movimentou movimentos do músculo, do rosto, e você ficou, né, se mexendo. Talvez mexeu com algumas pessoas com o estômago. Talvez você está até agora até com a boca amarga. Né? Até vou tomar uma aguinha aqui, porque tem pouca água aqui. Você percebeu como que você pode influenciar no seu corpo através do seu pensamento? Isso não tem nada de poder extraordinário. Nossa, que agora eu posso transformar tudo em ouro. Né? Não. Simplesmente uma questão fisiológica. Você pensa e algo age. Quando você está com medo, não sente um frio no estômago? Né? Quando você leva um susto? Quando você tem saudades de alguém, você respira assim mais fundo. Pô, saudades de fulano. Tudo influencia da sua mente no seu corpo. E é interessante que nós temos... Você já ouviu falar de pessoas que foram curadas de câncer na igreja? Sim ou não? Sim. Com certeza, né? Mas o que nós sabemos que o câncer é? Uma doença que significa célula morta, ok? Morre a célula, que morre mais uma célula, que morre mais uma, elas juntam, coagulam, e isso forma um tumor. Quando elas estão apenas ligadas assim, é o tumor benigno. Ainda não tem uma proporção de explodir. Quando elas estão já juntas, uma mistura a outra, é o tumor maligno, que elas formam um pouco maior e podem explodir e virar o famoso câncer. O que, que gera uma morte de uma célula? Enrijecimento molecular. O que, que forma enrijecimento molecular? Tensão muscular. O que, que faz você ficar tenso? Não é quando você tem raiva de alguém? Puta, Ângelo, você, cara. Só de olhar para você, eu já fico nervoso, ó, já fico, né? Então você fica, né? Você pensa errado. Então, tá vendo por que eu tenho raiva de você? Porque você sempre pensa errado. Então você começa a ficar com raiva. Imagine você sentir raiva uma, duas vezes, três vezes, dois dias, um mês, um ano. Toda vez que você lembra daquela situação, daquela pessoa, você fica tenso. Talvez até inconscientemente, mas fica tenso. O que nós chamamos de mágoa é uma raiva continuada. Isso faz com quê? Com que mate as células e aquilo gera um câncer. Adianta Deus fazer um milagre e curar o câncer, sendo que você não perdoa alguém? Não adianta. Sai o câncer do estômago, vem o câncer na mão e assim por diante. O que, que Deus faz na igreja? Primeiro ele trabalha no coração da pessoa, mudando, né, sugerindo que ela perdoe o outro ser, quebrantando o coração dela. E daí ela, puxa vida, eu vou perdoar. E perdoa. Aí o caminho fica aberto para Deus agir e curar ela. Acontece a mesma coisa em todas as formas de doença no nosso corpo. Às vezes a gente tem a facilidade de culpar o coitado do diabo, né? Eu digo coitado porque ele leva tanta culpa e ele não tem esse poder. Porque, analisa um pouquinho, você é escolhido de Deus... Daí você é comprado pelo sangue dele, lavado pelo sangue dele, tem o Espírito Santo. Bah, meu, você tem, né, uma couraça de força, você tem, tá forte pra caramba. Daí vem um diabinho de nada, que já foi derrotado, e coloca uma doença no teu corpo. Não é meio ilógico? Daí você diz, não, mas é que tem o pecado, dei passagem. Pode até ser, tem males espirituais, sim. Mas os maiores males são provocados... por pensamentos errados, por você não saber a sua posição em Cristo Jesus. Quer ver um exemplo? Não acredite nem desacredite, apenas pense. Pessoas que têm muitas dores no pescoço e nos ombros. Sabe aquela tensão? Não é um dia, acordei de mau jeito, não. Tem tensão mesmo no pescoço e nos ombros. Analise se essa pessoa não está assumindo responsabilidades demais. Está carregada. Né? Aquela pessoa que não sabe dizer não para ninguém. Talvez você seja uma pessoa assim. Sabe? Não sabe dizer não, fica só preso. Né? Aí eu tenho que assumir isso, isso e aquilo. Tal. Quando você vê, está carregado. Tem algumas pessoas que desenvolvem até a cifose, que é aquele ombros caído para frente. Assim, de tanta responsabilidade. Outra coisa. Já viu aquelas pessoas que têm muitas dores de garganta? Não é assim, ah, hoje eu fiquei meio rouco, né? Não, dores de garganta mesmo, toda hora. Muita raiva guardada, tristeza. Quando você vai no estádio de futebol, ou você vai num show de metal, o que você faz? Você grita um monte, né? Bota para fora. Daí o que acontece? Você aliviou. Às vezes você cria próprias doenças, e a gente não acredita nisso, porque eu não vou querer meu mal, mas você cria com a força do pensamento que você fez aí do limão. Pessoas que têm problemas do coração, né, relacionamentos mal resolvidos do passado. Sempre quando eu falo problemas de coração, eu sempre lembro da Dulce. Né? Quem é a Dulce? A Dulce foi a menina, a minha primeira paixão, minha primeira namorada e minha primeira desilusão amorosa também. Foram as três coisas, um pacote só eu fechei com ela. Né? E é interessante que toda vez que eu lembrava da Dulce, depois que assim, terminou, depois de uns anos, né? Eu tinha acho que 11 anos na época, né? 9 anos, gente, que isso? Então, daí eu me lembro que toda vez que eu lembrava da Dulce, eu, nossa, mas eu amava ela, mas também o que ela fez para mim e tal. Sabe, aquilo gera lembranças que faz mal para o coração. Você já percebeu o teu estômago, o que acontece quando você leva um susto? Ou quando a gente está andando de carro e você desce, né? Não vou dizer desce uma descida porque, né, é contundente, né? Você desce uma ladeira, obrigado, assessor parlamentar. Você desce uma ladeira, o que acontece? Naquele friozinho gostoso, a gente até diz, desliga aí, solta o carro e ah, é legal. Por quê? Aqui está o centro das nossas emoções. Quando você tem medo, quando você perde o controle da situação, você tende a gerar problemas no estômago. Por isso está cheio de problemas aí com gastrite, úlcera, porque está com medo de muita coisa, medo de perder o emprego, medo de perder o cônjuge, medo da vida, medo de, sei lá, sair na rua. Algumas pessoas geram problemas maiores ainda, como síndrome do pânico. Outras pessoas têm problemas nos órgãos sexuais. Isso acontece... Tá, Ângelo, só para explicar para você aquela pergunta que você me fez. Não, orientando aqui o rapaz, né? Então, muitas pessoas geram problemas nos órgãos sexuais... Mulheres que têm facilidade de ter cistite, homens com câncer de próstata. O que é isso? Repressão, vergonha. A criança lá é maltratada pelos pais. E você pode analisar uma coisa, notícia quente dessa semana. Entre o clero católico, o índice de câncer de próstata é maior do que a média nacional. Por que isso? Sendo que nem é usado. Exatamente, porque não é usado. Entenderam agora? Além de não ser usado, é reprimido. A sexualidade é olhada mal-estar. É. Não, supostamente, né? Eu sei, tive no meio, então, supostamente. É, porque é para usar. O que acontece? Nós criamos dificuldades no nosso corpo. Criamos doenças, mal-estares. Procure perceber... Se você não está sabotando a sua vida através dos seus pensamentos, não os pensamentos que Deus tem para a sua vida, mas os pensamentos que a sociedade está colocando para você, que você tem que fazer isso, fazer aquilo, e não fazer isso e aquilo. Porque ela divide você, para ser feliz tem que ter isso, isso e isso, para você ser feliz tem que fazer isso, isso e isso, comprar em tal, tal, tal lugar e tal, tal coisa, e não fazer isso, isso e aquilo. Porque isso é loucura, isso é coisa de ignorante, de louco. Analise a sua vida, se você não está criando problemas para si próprio, para a sua saúde, através do seu pensamento, que não é os pensamentos de Deus. Pais, preste atenção nos seus filhos, se eles não estão roendo a unha, raiva dos pais. Às vezes é inconsciente, você pensa assim, pô, mas eu, né, nada a ver, raiva dos pais. problemas na cabeça, problema com autoridade, mulheres que têm câncer nos seios, têm raiva do marido, do filho, do pai, uma figura masculina. E assim por diante. Só para você perceber que, às vezes, a culpa não está no diabo, a culpa não está nas pessoas. A minha vida não está uma droga porque fulano fez isso para mim, por ciclano, porque a igreja não vê os meus problemas, porque Deus se escondeu. Não, às vezes nós mesmos vamos criando os problemas, porque não vamos dando ouvido ao que Deus tem para nos falar. E isso vai fazendo que a gente vá se fechando, vá deixando de lado a vida que Cristo queria dar, uma vida plena, completa, e vamos ficando só naquela questão de que eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso casar, eu preciso ter o meu trabalho, e eu vou na igreja no domingo e fechou, está ótimo. E vou deixando a vida passar. Vou deixando a vida passar. E Deus, Ele quer transformar a tua vida de tal forma que Ele quer segurar você nas mãos dEle e dizer, os meus pensamentos são esses. Adote-os. Não fique preso nesses pensamentos pequenos. Não fique perdendo tempo com esta raiva, com esta mágoa, com o desperdício de energia de ficar, ai, o tempo passa, o tempo voa, e a poupança continua numa boa, mas eu não estou numa boa. Deus tem coisas muito maiores para você. Assim como Ele vê o mundo, Ele quer que você veja também. Assim como que o amor que Ele tem pelas pessoas, Ele quer que você tenha também. Assim como Ele amou você, Ele quer que você também se ame e ame ao próximo. E nisso, Ele quer realizar aquilo que talvez já está apagado em você, que são os seus sonhos. Quando você era criança, você tinha sonhos. Eu, quando era criança, eu queria ser duas coisas. Eu queria ser peão de obra, não sei por quê, porque construía coisas. Não sabia o salário, né? Mas tá bem. Eu queria ser peão de obras. E queria ser cobrador de ônibus, porque... cobrador de ônibus, eu viajava muito quando era criança, ele ficava com um bolo de dinheiro, né? Eu pensava que aquele dinheiro ficava para ele. Eu tinha aquele sonho, quero ser cobrador de ônibus, ficar com ele, tô, cada viagem um bolo de dinheiro. Eu tinha sonhos. Claro, hoje eu amadureci, né? Já estou com 21, né? É, tá, 22, tá, vou abrir o jogo então. E daí o que acontece? Eu tenho outros sonhos. E o interessante é que às vezes a gente sonha uma coisa e não acontece. É ou não é? Você já sonhou várias coisas quando era criança? Eu dei a cara para bater aqui, mas você também já sonhou, com certeza. E não aconteceu. Você se tornou talvez algo oposto. E hoje você tem outros sonhos. Mas o mais importante, Deus quer te fazer feliz, independente do rumo que tomou a sua vida. Amém, gente? Você tem que entender isso. Porque você pode projetar um sonho, pode ter um pensamento firme em alguma coisa, e Deus muda um pouquinho aqui, muda um pouquinho ali, direciona e te faz feliz de uma forma talvez diferente. Quer ver um exemplo? Existiam três árvores. Três árvores assim, as três conversando, né? Três árvores bonitas, as três conversando ali. Essas três árvores, a primeira árvore tinha um sonho. Ela pegou e falou o seguinte assim, poxa, o meu sonho é quando eu for cortada, eu vou ser um baú. Um baú assim, eu quero ser um baú assim, muito bonito, todo cheio de coisas bonitas, para todo mundo colocar tesouros dentro desse baú. E vai ser assim um baú que vai, nossa, derramar pedras preciosas, moedas, vai ser muito bacana. Esse é o meu sonho. A segunda árvore falou assim, não, o meu sonho já é ser um navio. Quando for cortado, eu quero ser um navio. Muito bonito para fazer o quê? Para carregar príncipes, governadores, reis. Nossa, vai ser o navio mais bonito desse planeta. Esse vai ser o meu sonho. A terceira árvore tinha um terceiro sonho lá que não era muito engraçado. Ah, eu quero ser uma árvore muito grande, né? Tão grande, viçosa, forte, né? Com galhos grandes, que vai virar um ponto turístico até. As pessoas vão passar, nossa, aquela árvore lá, poxa, que bacana, né? E as três árvores tinham esses sonhos. Um dia veio um cara lá e cortou as três árvores, não conhecia os sonhos dela, e pegou e fez o seguinte. A primeira árvore, ele transformou num coxo. Você sabe o que é um coxo? É um negócio assim, parece como se fosse um prato, né? Comprido, só que é comprido, para os animais tomar água, para colocar o animal dormir, alguma coisa assim, um coxo. A segunda árvore, ele pegou, cortou lá e fez um barquinho, mas um barquinho simples, um barquinho de pesca. Vivia sujo aquele barco, né, cheio de peixe, nem pintado era. Os caras não cuidavam, ficava lá amarrado o barco, desleixado. E a terceira árvore eles cortaram e jogou lá num canto lá. O sonho delas foi pra fita, é ou não é? Acabou-se. Só que um dia nasceu uma criança. E eles não tinham de colocar essa criança ali. Eles pegaram aquele coxo, colocaram umas palhas ali e colocaram uma criança. E aquela primeira árvore entendeu que ela, como coxo, segurou um menino que trouxe a vida ao mundo. Era o menino Jesus. Depois de um certo tempo, aquele barquinho que era a segunda árvore, que não conseguiu levar governadores, príncipes, um homem subiu nesse barco e desse barco fez uma pregação para uma multidão na praia. E esse barco recebeu o maior pregador do mundo, que era o Senhor Jesus. A terceira árvore, que estava jogada lá num canto, eles cortaram ela no meio, fincaram ela, depois colocaram ela cruzada aqui, fizeram uma cruz e ela entendeu que ela que queria ser grande, ficou de palco para o amor de Deus, que foi a crucificação de Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos sonhos, temos pensamentos para a nossa vida, e às vezes não acontece o que nós estamos planejando, o que nós estamos sonhando, mas quando você abre o teu coração para o amor de Deus, Deus faz mudanças que faz os teus sonhos se tornarem melhores e maiores do que você tinha planejado. Porque os pensamentos de Deus são melhores e maiores daquilo que você pode pensar, sentir, imaginar. É isso que você tem que entender. Quando você se despir do seu orgulho, do seu pré-julgamento, do seu preconceito, de tudo aquilo que você julga para a sua vida, quando você se despir disso, você pode entregar a tua vida a Deus, Deus faz maravilhas em você. Em Marcos 14, 51, não precisa abrir. O texto fala muito ao meu coração. E para finalizar, eu quero deixar esse texto para você. Conta a história que chegaram, Judas traiu Jesus, chegaram para prender Jesus. E quando estavam prendendo Jesus, os discípulos ficavam apavorados com aquilo e saíram correndo. Fugiram. E no versículo 51, fala de um jovem que estava envolto num lençol e ele foi fugir e tentaram agarrar ele, não conseguiram segurar o lençol e diz que ele fugiu nu. E termina o texto. Talvez você esteja envolvido num lençol do orgulho, do medo. Talvez você esteja envolvido num lençol do dinheiro, da felicidade, do sexo fácil, da pornografia. Talvez você esteja envolvido no lençol das amizades, da minha casa, do que eu tenho, da minha esposa, do meu esposo, de tudo que eu tenho. Mas se tirar isso, se morrer um familiar, se você perder o emprego, se te tirar o dinheiro, você fica nu. Você não sabe para onde ir. Você não tem mais sonhos. Você já não tem mais no que acreditar, você não tem chão para andar. Se hoje você se despir deste lençol e nu, com o coração aberto, sincero, entregar a sua vida àquele que pode realizar tudo na sua vida, Deus vai te dar sonhos de vitória. Amém, gente? Deus hoje quer falar ao teu coração e eu não quero que você perca esse sentimento de que Deus quer trabalhar na tua vida hoje. Que Deus não está preocupado com o que você fez, com o que você tem, mas Deus está preocupado na decisão que você vai tomar agora. Por isso, por gentileza, feche teus olhos, abaixe sua cabeça, faça uma avaliação sincera da sua vida, pense no que você tem feito até agora, da forma que você tem agido, de tudo o que tem acontecido na sua vida. Deus, Ele quer trabalhar forte no seu coração, mas para isso Ele precisa de uma decisão sua, de um pensamento seu. Ele não vai arrombar o seu coração, Ele precisa de uma decisão sua. É o seu momento com Deus. Se você está disposto a mudar, a renunciar a certos males, se você está disposto a entregar os teus sonhos nas mãos do grande Eu Sou, faça agora uma oração. Diga: Senhor, eu não tenho, não sou e não faço nada, mas eu preciso do Senhor. Eu preciso do Seu toque. Eu preciso do Seu amor. Talvez você nunca fez essa oração porque você ainda não fez uma outra oração, que é de dizer assim: Senhor, eu quero entregar a minha vida, os meus pensamentos, o meu passado, o meu presente e o meu futuro nas Tuas mãos. Se você tem essa vontade de ouso dizer assim: Jesus Cristo, muda a minha vida, perdoa as minhas falhas, e a partir de hoje eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida. Só levante abaixo a sua mão, eu quero orar por você em especial. Apenas levante abaixo a sua mão, eu quero orar para você que diz assim: Senhor, eu quero te aceitar como o único e suficiente Salvador da minha vida. Amém, Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Você que diz assim: olha, eu estou cansado dessa vida, de ficar envolto desse lençol do crack, da bebida, do sexo, da pornografia. Eu estou cansado desse orgulho, eu estou cansado dessa vida porcaria que eu tenho vivido. Eu quero uma nova vida com Cristo Jesus. Se você diz isso, levante abaixo a sua mão, é a tua chance de ter uma nova vida. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.